360. Decola pistinho zero, curva direito, saída Tael, após a Leda, voa direto, posição Bibev, após o Mano 6, Belo Horizonte, Trive e Pira. Controle 119.35, código 5573. Acompanha São Paulo, classe da pista 10, curva direita, Dael, Leda, após o Leda e Verde, 1935 e 5576. Correto, nessa traseira no ataque. Solo, gol 1600 para pushback acionamento. Gate 7. Gate 7 autorizando a taxa para ataque. Pantará 1600. Solo, gol no 394, pista Oscar, 360 para Galeão. Aguarde autorização de tráfego no 394. TAN 3M, Uno decolado aos 50, chame o controle em 1935, boa tarde. 1935, obrigado. Nível 200 direto, decola pista 10, curva à direita, saída gole, após gole é válido, após DCT conquista. Controle 119.35, código transponder 5574. Escuta, treme é bem. Treme é bem, não autorizado após 2000 pés, voar na proa de coral direto. Ok, coral agora, obrigado. 574, o trip 5489. Coroto, mais próximo do táxi. Agora para o táxi, 4. São 13 e nós. 290174. Pronto, cobra, 394. Autorizado Galeão, nível 360, decola pistinho zero, curva à direita, saída Dael, após Dael, Leda, voa direto, posição Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zumino 6, Luffy, Upper Zumino 4, Toqui, controle 119.35, código transponder 5551. Feito, autorizado Galeão, nível 360. Roda no zero, curva direita, Leda, direto Bidev, saída da El, Leda, Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Gruf, Upper Zulu 14, 1935, controle 5551, o transponder. Correto, nosso próximo ataque. Chama nessa. Trabalho. Ok, descendo para o 050, Pro de Mari, chegada Mari, Azul 4116. E lá é o... Rapaz, meia hora, hein? Roda na decolagem, suba para o nível 370, sai da PUCA, transição de paz. 370, PUCA. Salvador, Oceania 9180. Oceania 9180, prossiga. Autorização, São Paulo, Congonhas, nível 380. Gente, aguarde outro lado, faixa, né? 9180. Na escuta. Romeu, Quebec, Lima e a torre. Da 17, uma performance maior com um perfil de subida parecido, ok? Mike, papapá, condição de agilizar e decolar de imediato? Chame quando alinhado livre de decolagem, 180 graus com 13 nós, Mike, papapá. Recife 3077, autorizado táxi via Juliette Alfa, para ponto de espera, pistino zero. No ponto de espera, torre no 8.92. Autorizado Juliette Alfa, no ponto de 286, na 3566. Veta no parte 4, pronto para táxi. Mike é convicto, ciente, autorizado o táxi, chama na intenção Oscar para o ingresso. Eu ativo, é a Oscar para o ingresso, Mike. Juliano no 8 decimal 62. Juliette, Alfa, ponto de espera da pista 1-0, no ponto de espera 118-612, 1-600. Gol 1924, Finger 5, puxa acionamento. Aguarde para iniciar. Aguarda. Papa Tango Romeu, Quebec, Lima, tem livre a decolagem da 1-0, vento 180 graus com 13 nós. Paragrafo 97, Mike Acoveta. Quer alinhar e manter, Mike Acoveta. Quer manter. Mike, papapá, decolado ao 55, controle 1935, bom voo. Controle 1935, Mike, papapá, obrigado. Mike Eco Victor, atento a esteira do Citation, decolada à frente, livre decolagem, 180 graus, 12 nós. Ok, livre decolagem da 197 para o Mike Eco Victor. Nível 430, até o PC da saída da El Lida. Após Lida, voa posição Bidev. Positivo, da El Lida, Lida Bidev, Mike papapá. Canal 9180, está autorizado São Paulo, Congonhas, nível 380. Decola da pista 1-0, curva à direita, saída da El, Pazel, Leda, voa direto, posição Bridge, alteso 1-6, Belo Horizonte, Fluve, Fura. Controle 19.35, código transponder 5126. 380, pista 10, com curva à direita, da El, Leda, depois eu preciso copiar a próxima posição. Aper Zulu 1-6, 1935, 5126. Ok, confirmando da El Leda, voa posição direto, posição PID, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Aper Zulu 1-6, Belo Horizonte, Trivipira, neste próximo táxi. Ok, posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Da El Leda, Bridge, Aper Zulu 1-6 para São Paulo, Congonhas. Correto, está pronto para iniciar? Só mais um momento e a gente já chama. Posição repasse pronto. Paulo Gono 333, está na posição 01, pronto para pushback de acionamento. Autorizado repasse para o táxi. Passar para o táxi, Gono 333. Gono 924, autorizado, puxa repasse para o táxi, gate 5. Sim, autorizado o táxi 924. Mantenha, ponto de espera 3566. Sim, mantenha. Tiano, meu pé é girado. Alguém mais que é convite, contato para dar decolagem, prosseguindo Manati, visual meu pé. Ok. Prosseguir Manati, visual na meu pé, Mike é convite. Autorizado, Mike, papapá, suíço 430, correto? Papapá, confirma. Autorizado, suíço 430. Autorizado, 430, mesmo. Já, obrigado. Kilo Romeu Oscar, controle Salvador, prossiga. Romeu Oscar, sua transmissão, a Clarice 2. Confirme o pessoal da guarda. Romeu Oscar, mantenha a proa de Salvador inicialmente, aguardando a autorização da torre para prosseguir pelo litoral sul. Solo Salvador, Oceanair 9180 para o puxa acionamento, remota 1-2. 0 graus com 12 nós. Livre decolagem parou no 600. Não, 3566 ali em mantém. Pode manter 3566. Soma 4, chame agora Cetro Recife, eu no 3325, até 288, tá bom. 335, 288, bota aquilo. Transmissão para fumaça, confirmando, fumaça 14. Fumaça 14, chamar agora Cetro Recife, 3325, alterar 28, décima 8. Lima para aquilo, ainda mantém a escuta do controle. Vai bater, eu bato aquilo. Firma 3325, alternando 28, décima 8. No 600. 70, chame agora Centro Recife, 3325, até 28, décima 8, bom. 3325, 288, obrigado. Confirma por 754 a frequência do centro. Frequência do centro Recife. Rona 3325, alternando 28, décima 8. 3325, 288, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Gol no 600. Boa tarde, Gol no 600, contato radar na decolagem, suba para liga 370, sai da PUCA, transição Zipar. 370, PUCA, transição Zipar, 1600. Azul 4 no 9, desça 2000 pés, altímetro 90, no 9, autorizado sinal ILS, X-ray, pistão 0, forma estabilizada. Para 2000 pés, autorizado. Procedimento ILS, formará estabilizado, azul 4116. Pronto para o táxi. Comprado, Galeão 445-97, autorizado táxi, Índio Alfa, até o ponto de espera, pista 10. No ponto de espera, torre 18, decimal 62. Índio Alfa, ponto de espera, 118, bom dia, voo no 333. TAN 3661, 60 milha sudoeste, Salvador, serviço radar terminado, chame agora controle Léo 020 decima 1 no bombom. 201, obrigado, bombom. Salvador, 2:40. Copia 1240 Salvador 133, autorizado táxi via Juliette Alto até o ponto de espera, pista 10. No ponto de espera, torre no 8 decimal 12. 7924. Muito boa tarde, Bona 333, ponto espera dando 0 pronto. Kilo Romeu, acho que forma o tráfego, 12 horas, 18 milhas, o rumo posto, um helicóptero a 1000 pés. Kilo Romeu, acho que. 3, controle em 1935, boa tarde. 1935, obrigado. Tráfego, 12 horas, 17 milhas, rumo posto, batendo 1500 pés. Equipamento Bonanza. Ok, estou ciente ainda sem contato. Ele está 97 milhas de Salvador? Sim, mas aquilo eu acho que é um Islander, né? Olá, boa tarde, são 3566. São 3566, boa tarde. Contato radar na decolagem. Suba para o nível 190, mantendo perfil da saída PUCA, transição Aracaju. 2090, PUCA Aracaju 3566. Papapapá, Mike, papapapá. Passando nível 200, chama agora Centro Recife, 1-3325, até 28-18, bom voo. Ok, 1-3325, 1-2-8-8, Mike, papapá, obrigado. Quatro horas, Galeão, quanto ao B? 02, 02, pro B. 02, aguarde para iniciar o táxi. Na escuta. Brauso no 3-2. Livre decolagem para o Gol no 333 pela pista 10. Roger. Na Vênia 80, autorizado prosseguir o táxi via Juliette Alfa até o ponto operador da pista no zero. No ponto espera torre no 8 da semana 12. Juliette Alfa até o ponto espera torre 18 meses, Chanel 980. 6, Samara Azul 416, obrigado, bom serviço. Bolo 600, restrito ao nível 350. Bolo 600, restrito ao 350. Salvador, o trip 5489 para pushback acionamento, está no pátio 3, box 4. Utilizando o teste para o táxi. Voltar para o táxi 489. Sólogo no 394 para o táxi 56. Autorizado o teste para o táxi, segundo 394. Vai reportar para o táxi, está iniciando pushback acionamento 394. Senhor Salvador, muito boa tarde. Gol no 333 no perfil da Dael. Largou no 333, contato radar decolar e surfa nível 360. Mantenha o PC da saída da Elita, pós Lida, voe direto Bidev. Se tiver condições, a partida presente, está autorizado a voar direto Lida. Sente, então, curvando à direita e voa para a Lida, voa no 333. Estava na sua posição de uma hora, agora 3.3 milhas. Número 2, mantenha o ponto de espera, 9180. Douro, Oceaner 6315, boa tarde. Salvador, é o Mike Charlie Fox, através de Veracruz. 7, Mike Charlie Fox. Agora sim, temos contato com o seu tráfego, 2,0 milhas oeste de Salvador. Prossiga em condições visuais, irá prosseguir espaço aéreo Gulf para ingressar na terminal Ilhéus, frequência 120, décima 1. Mike Charlie Fox. Repartará. Gente, Mike, é com o Vitor. Prossiga espaço aéreo Golf. Tem a frequência livre para coordenação local na disputa para mensagem de pula. Salvador é o Charlie Fox, 120. Vai ingressar na terminal de Ilhéus. 120, 1. Frequência de terminal Ilhéus 20. Ou não prossegue espaço aéreo Golf agora. Mike Charlie Fox. Ah, 394 para o táxi, 147 a bordo, 3 horas e meia da autonomia, alternando Campinas. As mensagens são simultâneas. Aqui é o Vitor Indio Juliette copiado que tem 7 no POB, o copiamento está correto, somente táxi, torno no 8 da semana. Prossiga com os dados. 394, 147 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, alternando Campinas. Copiado, autorizado, prosseguir o táxi via Juliette Alfa até o ponto para piscina 0, no ponto para terminar, próxima maldade. Ok, Juliette, ponto espera, vai chamar Torres 86, vou 394. Solo, Salvador, batalha, 1416, levou a 10 na sua escuta. Azul 4196, prossiga táxi via Alfa, reporte para ingresso no pátio principal. Táxi Alfa, reporte lá para ingresso no pátio principal, Azul 4196. Solo 35489 para o táxi com 5757 a bordo, 3 horas e 40, alterna Salvador. Contrato Salvador 3457, autorizado para seguir o táxi, reporte para ingresso no pátio principal. Reportará para ingresso 5489. Juliante, chame na interseção Oscar para ingresso, altímetro 1016. Chamarem. 3, acabou o ponto. Não, prossiga seu táxi em frente. Quem é táxi em frente, segunda direita, via Índia, no ponto de espera, no novo posto Mandador. Prossegue direto, segunda direita, Índia, no ponto de espera, 118 metros. Azul 4196, observando, dando passagem à nave até o Trip, mas vai seguir em frente, via parte principal, pode prosseguir o seu táxi via Juliette para o Gate 08. Dando passagem à nave aqui, prossegue via Juliette para o Gate 8, Azul 4116. Sou 924, decolado aos 11, controle 1935, boa tarde. Boa. Vida Índia, Juliette, livre ingresso e decolagem da 17, o vento 180 graus, 11 nós. Ingresso aí da escola 17, só atenta um Islander da Aerostat, que está prosseguindo no sentido contrário, ok, no axé, mantendo 1500 pés. Vitor Índia, Juliette. Oxelé 9180, de livre decolagem, o vento 180 graus, 1-1-9. Iniciado, Oxelé 9180. 1394, ponto de espera pronto. A linha mantém, 394. A linha mantém, 394. Romeu Oscar, dá presente pro direta para uma base pela direita da 17, vem? Chame tirando base. Para aí então, tirando base no certo, Romeu Oscar. Bom, no 333, está cruzando 170. Série 70. Chame agora, centro Recife, 3325 até 288, bom, 333. 3325, 1288, bom, 333, bom, boa tarde. Vitorinha Juliette, decolado aos 1-3, aguarde transferência. Eu lhe não aguardo. Auto radar na decolagem, suba para o nível 380, mantendo o perfil da Olida, direto bridge. 380, perfil da Olida, direto bridge. Poderia confirmar o restante da nossa rota, senhor? Superado, já sobre o continente, chame o controle agora, 1935 até a volta. 19 com 35, Índia Julie, menor. Paulo para a Ista. Após bridge BHZ, confirma? Negativo, será instruído pelo centro, mantém o perfil dela, lida bridge. Conforme o nosso previu, 9180. Controle com aquele cordial boa tarde, o Papatango Vitor Índia Juliette. Boa tarde, Vitor Índia Juliette, contato radar na decolagem, prossiga em condições visuais. Cairo, autorizado, caso queira prosseguir direto. 025, senhor. 1394, autorizado decolagem, 190 graus, 13 nós. Autorizado decolagem, 1394. põe o trip C489, pode esperar pronto. Alinhar e manter trip 5489. Bater 5489. Quatro, decolado aos 15, chame o controle em 1935, boa tarde. 1935, no 394, boa tarde, bom serviço. 28 para as condições. 94, decolou na frente, boa tarde. Voo 394, contato radar na decolagem, chuva fazida 360, mantém o perfil da saída da El Leda, após Leda, voa direto B10. Mantém da Euleda, após Leda voa Bidev, mantendo o perfil, tá 360, voo 394. Ok, grato, obrigado. É, 63, voo 5, pushback, acionamento, posição 09. Privado, reporte para o táxi. Autorizado, reporte para o táxi, 63, voo 5. Instagram, os 3 e nós, atento à esteira do Boeing à frente. Decolagem da 10-5459. O Kilo Romeu Oscar no solo, os 1-6, táxi à direita até o parte 5. Controle Oceaner 9180, poderia voar direto o bridge? Agora a autorização do Centro Recife 9180. Obrigado. Voo 924, chama agora Centro Recife 2685 até 2540. Confirmado é o 924, é isso? Afirmo. Voo 924, chame agora Centro Recife 12685 até 2545. Boa. Decolado ao Zuno 7, controle 1935. 1935, uma boa. Controle, trip C489. Trip C489, contato radar na decolagem, suba para nível 200, batendo PC da saída Gole e Val. 200, Gole e Val, tô pegado. Mantenho 025, India Violet. 7, Juliette. 9180, mantém o perfil da saída. Chame agora o centro, 13325, antena 288, para coordenação e solicitar. 9180, bom. Ok, 13325-1288, confirma. 3325 ATN 128 decimal 8. Ok, obrigado.